Me chamam de Boo, no pé o Balenciaga azul. Saúde e sucesso é o que nós vamos mijar. Humildade é a maior riqueza, mas também hoje empilha as notas na mesa. Invejoso não sai do nível 1, sempre transpondo o bem. De fragrância da CK, safada tá chapadona de bala. Se joga porque sabe que eu sou cara. Sou minha mafita, só não me confunde. A fumaça embaça a lente da rua. Sem ideia furada porque nós é rude. Polo da Ralph Lauren e o cinto da Gucci. Com duas puta cara dentro da Hilux. Vim do lixo, hoje eu quero luxo. Brilho mais forte que ouro maciço. Yeah, yeah, yeah. Nós bota pra acelerar. Uau, uau, uau. Espanou caro no meu corpo, mas isso aí pra nós é pouco. A tota é deixar a família uma goma gigante. Fumando umas grama carimbulada na blunt. Preto chique, elegante e de semelhante. Os que é de verdade eu já ganho no semblante. Pra quem é pousado sempre vou ser arrogante. Acertei mais a bala nesse cara, com pente rajada, Tiro no bolso eu sou trem bala, Chapado na sala, Duas lata de red, dois mini um boquete, eu tô amando. Eles querem meu CEP, eles não tem meu CEP, tanto faz. Cash on cash no bolso da bitch, ela fala uau, Perdido na rua, a noite nunca passam, todas essas gatas me querem. Olha pra mim, tipo Rudin, fiz a mágica, tô desde novinho. Tô sem tempo pra falar, focado só em fazer. Não adianta nem ligar, vou responder nem atender. Mudei a estratégia, parei com média. Quem nunca nem me deu merda nenhuma, vai ter que me aguentar na sua tela. Nunca nem me viu, foda-se, se acostuma. Porque agora a meta tá em todos os lugares. Comprar vários barcos, alugar uma ilha e conhecer todos os mares. Infelizmente na vida eu já vi vários males. Agora é só espalhar a bondade. Acho que ouro de verdade eu mesmo nunca tinha visto. E hoje no meu pescoço eu carrego vários quilates. A cara dessa piranha bate, deixando ela com mais vontade. Fato que várias delas querem ir pra minha cama. Eu sou um moleque que vem da norte, nunca tive escolha, hoje escolho piranha. Então deixa ela sentar, não deixa mais que ela faz questão de me arranhar. Não tem problema, isso some. Depois de uns dias eu vou sumir sem me lembrar de você. Muita luz, muito brilho sobre mim. Parece um déjà vu, coisas que eu já vivi. Já chorei, agora meu momento de rir. Fico calmo vendo as máscaras caindo. Stress, stress, stress. Se eu tô com a peça, mano, não me testa. A minha voz na sua mente estremece. Na minha estante eu tenho pilhando Rex. Eu chamo de Boo, no pé o Balenciaga azul. Saúde e sucesso é o que nós vamos mijar. Humildade é a maior riqueza, mas também hoje empilha as notas na mesa. Invejoso não sai do nível 1, sempre transpondo o bem. De fragrância da CK. Eu chamo de Boo, no pé o Balenciaga azul. Saúde e sucesso é o que nós vamos mijar. Humildade é a maior riqueza, mas também hoje empilha as notas na mesa. Invejoso não sai do nível 1, sempre transpondo o bem. De fragrância da CK.